E vou falar agora de um atrativo aqui da nossa cidade, que investe bastante na questão da educação, na questão da ciência, e que recebeu uma avaliação aí altamente positiva, né, de seus visitantes, um reconhecimento por parte de um dos principais portais de viagens no mundo. Estou falando do Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, que fica no Parque Tecnológico Itaipu, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Para falar um pouquinho sobre isso, está conosco aqui o Daniel Luiz, que faz parte da equipe, trabalha lá na equipe do Polo Astronômico. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação recebê-lo aqui para falar sobre esse atrativo Polo Astronômico, que trabalha muito a questão, até pela característica do espaço, né, a questão da ciência, mostrando aí o nosso sistema solar, enfim, como é que trabalha ali o Polo Astronômico, que é aberto a visitas não só de escolas, mas de toda a comunidade. Exatamente, Guilherme. O Polo Astronômico se caracteriza como sendo um centro de ciências, né? E nós temos quatro pilares de atuação no Polo, né? Sendo um desses pilares que você já citou, o pilar da educação. Também fazemos pesquisa, divulgação científica, né? E as visitações, né? Que são abertas para toda a comunidade. Tanto visitações pedagógicas, né, escolas, universidades, e também o turismo, né? E pelo terceiro ano consecutivo, inclusive, né, o Polo Astronômico recebeu aí o certificado de excelência do TripAdvisor, um dos principais aí mecanismos de avaliação de atrativos no mundo. Exatamente, é uma satisfação muito grande para toda a equipe, né? Nós ganhamos esse certificado pela primeira vez em 2016, no final de 2016, e a gente ficou muito surpreso com as avaliações positivas que a gente vem ganhando no decorrer do tempo, né? Lembrando que o Polo Astronômico vem desempenhando um trabalho já há 9 anos, né? E esse certificado vem para nos mostrar um norte, né? Quanto a esse pilar turístico, que é um pilar muito importante para nós, né? E é bastante gratificante ver a avaliação positiva desses visitantes, né? E mostrando que o nosso trabalho vem sendo desenvolvido de uma maneira satisfatória, né? Inclusive, vale citar aqui que o TripAdvisor, ele lista, né, os atrativos turísticos de uma cidade. E os visitantes dão ali suas notas, né? Quem esteve no local dá ali sua nota, sua avaliação, faz seu comentário a respeito. E depois é possível conferir, inclusive, um ranking dos atrativos que contam com melhores avaliações num destino turístico. No caso, entre mais de 80 atrativos listados aqui, como sendo, né, do destino Iguaçu, o Polo está entre os 15 com melhor avaliação, justamente, dos visitantes? Exatamente, à medida que os visitantes vão avaliando e as avaliações vêm sendo positivas, né? O TripAdvisor, ele tem uma escala de nota que vai de 0 a 5, se não me engano. E à medida que a gente vai ganhando notas excelentes, né, de 4,5 e 5, né, nós vamos subindo de posição dentro desse ranking, né, de atrativos aqui do destino Iguaçu. E nos colocamos aí nessa posição aí bem favorável, né? Dentre outros grandes atrativos aqui da cidade, né? Concorrendo com cataratas, com as diferentes opções vários atrativos turístico. Isso, vários atrativos, atrativos naturais, né? Atrativos de engenharia, né? Por exemplo, do complexo turístico Itaipu. Mas isso vem sendo muito, muito importante para caracterizar o nosso trabalho, né? E porque lá no Polo Astronômico o turista, ele tem a oportunidade de, claro, além de ele ter um passeio que haja entretenimento, né? Ele sai com um conhecimento a mais, né? E a gente dá essa liberdade, essa autonomia para o turista poder trazer as dúvidas que ele tem no próprio dia a dia, né? Os fenômenos, né, que ele porventura venha a ver, né, inclusive gerar dúvidas, né, no dia a dia dessa pessoa, e ela traz essas dúvidas e a gente faz como uma conversa, né? O nosso atendimento é um atendimento mais assim, tem um toque mais pessoal, sabe? A gente gosta de trazer o turista para um ambiente, para uma atmosfera mais, mais assim, tranquila, né? Que ele se sinta à vontade de fazer essas interações com a gente. E olha, é um atrativo fundamental para você conhecer, especialmente num período em que assuntos completamente ultrapassados, né? Como se a Terra é redonda ou não, né? Aquela discussão sobre a Terra é plana. Assuntos como esse acabam voltando à tona em alguns setores, né, em alguns grupos de discussão. Enfim, as visitas no Polo Astronômico, elas podem acontecer tanto durante o dia quanto à noite, inclusive, durante a semana é só durante o dia, né? São dois horários disponíveis? Isso é de terça, as visitações são de terça a domingo, né? Às 10 da manhã e às 16 horas, e aos finais de semana, sexta e sábado, temos mais um horário, que é o horário noturno. Então, passeio das 19h30. Aqui no caso, a pessoa chega ali no polo, como é que funciona a visita? Ela é recebida pela equipe ali logo na entrada do espaço? Como é que é o roteiro ali dentro? Durante o dia nós fazemos... roteiros que são mais voltados para a observação do Sol, né? As dinâmicas do movimento aparente do Sol, né? E também temos os outros espaços, que é o planetário, né? Um espaço, tem um outro espaço também, que é o espaço universo, que o turista entra dentro de um ambiente a qual ele tem oportunidade de conhecer ou interpretar alguns fenômenos sob a ótica da ciência, né, que é muito importante. E durante a noite, planetário e esse outro espaço permanece, mas durante a noite é feito mais, dado mais enfoque à parte de observação no telescópio, e nós fazemos uma leitura de céu, né? Nós levamos esse visitante para um espaço aberto, né, com algumas cadeiras reclinadas, né? E nós fazemos uma espécie de aula de céu, onde ele aprende um pouco dessas dinâmicas do céu noturno, né? Vê algumas constelações, né? Isso, claro, tendo condições favoráveis de tempo, né? Tendo um céu bem aberto, né? Aí a atividade se torna excelente. Pelo menos em tese, segundo a previsão do tempo, né, para hoje e para domingo, teremos tempo bom aqui na fronteira, né, no período noturno também, o céu aberto. Portanto, fica a dica aí, portanto, você que é morador aqui de Foz do Iguaçu, morador da região, aproveite. Quem mora aqui na cidade, a visita é gratuita, né? Isso, moradores de Foz, região lindeira ao Lago de Itaipu, é gratuito. Apenas apresentar um comprovante de residência ou título de eleitor para retirar o seu ingresso. Isso na entrada ali de Itaipuna, no centro de recepção de visitantes de Itaipu, depois é feito o encaminhamento ali para o polo astronômico, né? Exato. Como ônibus da Itaipu, né, a pessoa chega no centro de recepção, retira o seu ingresso, aí embarca no ônibus que vai até o polo astronômico. Fica o convite aí, você que não conhece o Polo Astronômico, olha, vá lá, aproveite, é um atrativo para toda a família também, né, leve os filhos para que se interessem pela questão da ciência também, vale a pena realmente fazer este tipo de atividade. Conversei aqui com o Daniel Luiz, ele é representante do Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, muito obrigado pela participação e parabéns lá a todos os envolvidos nesse trabalho que já dura 9 anos e já recebeu mais de 60 mil visitantes. Obrigado, Guilherme. Em nome de toda a equipe, agradeço o convite e obrigado a todos os ouvintes.